E o relógio tá girando, tá girando, tá girando. Eu aqui perdendo tempo. Já cheguei no meu limite. Se eu não mudar minha postura, eu vou terminar correndo. Já tá pronta minha mala. E eu não tô levando nada, nada que é seu. Nada é que me deu. Eu não vou te esquecer em questão de segundos. Mas pense bem pra você não se arrepender. No supermercado não vai encontrar. Na farmácia não vende remédio. Decide aí. Enquanto eu vou dar a volta na cidade. Mas pense bem pra você não se arrepender. No supermercado não vai encontrar. Na farmácia não vende remédio pra saudade. Joga a mão pra cima. Festival Mundial da Cachaça, é um prazer imenso com vocês aqui. Salinas, um beijo pra vocês. O relógio tá girando, tá girando, tá girando. E eu aqui perdendo tempo. Cheguei no meu limite. Se eu não mudar minha postura, eu vou terminar correndo. Já tá pronta minha mala. Eu não tô levando nada, nada que é seu. Nada que me deu. Eu não vou te esquecer em questão de segundos. Mas pra você ainda pego minhas coisas. Isso eu chumo. Decide aí. Enquanto eu vou dar a volta na cidade. Mas pense bem pra você não se arrepender. No supermercado não vai encontrar. Na farmácia não vem de remédio. Mas pense bem pra você não se arrepender. Eu não sou bem, meu caro, não vai encontrar. Na farmácia não me diga mais. Decide. Na farmácia não é de remédio pra saudade. Sucesso! O rei dos paredões.